220. Beleza. Leste, posse estabilizada. Ajuste permanente no 019. Vamos lá. Complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 295, estabilizado. Aí, só mandou bom dia, tá 3520. 13520, bom dia, ajuste 1019. Vamos autorizar, pistão a zero. Vento 1, 0 graus, 149, está 3520. Leve pouso 10, está 3520. Zero, solo aos 15, direita na Fox, táxi Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 835 de 0. 31170, sua identificação. Força para 2 mil pés, ajuste 1019, direto do Tuna. Change está 3170, completa aproximação, champanhe 118 decimal 9. Sotado 5, 3170, boa. Zero para FM avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-8, 0 graus, 1-2-9, ajuste agora em 1-0-9-8. Consegue anotar o 2, está 3-1-0. Plan 3170, Solos 39, libere direita, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 8, tá, 3170. Campos, 3170. 9. Salvador, da 3520, informação dela. Bom dia, Delta confere, tá pronto para puxar o pessoal? Salvador, da 3520. Tá, 3520. Informação Delta confere, tá pronto para puxar o pessoal? Informativo, sim, tem informação Delta, pronto para puxar. Cruzado Serra Bravo Juliette Papá, nível 370, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Pouca, transição parou. Transponder 55, corrijo 54, 42 e o controle 208. 3-5-0, autorizado João Pessoa, nível 370, roda com o Fantoplano, decola a pista 10, sua esquerda, saída Fuca, Aru. Aciona 5442, controle 120, gestão 8. Correto, portão 8, pronto, tá 3520. Ok, chamaremos. Excelente, estou passando o Romeu, Tango Golf, prossiga para controle. Confirme alocado o código 5415. Não estou recebendo informação ao radar da sua nave, confirme quantas milhas sai de Salvador? 30 milhas. Jonathan Golf, ajuste em Salvador 908, mantenha-se em condições visuais, desça para a altitude dos corredores 1.500 pés, vem na porta rotatória. Contact Center 3520. Ok, chamaremos, obrigado.